Já a seguir, há dois novos serviços de streaming. Um deles já está em Portugal, mas será que valem mesmo a pena? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Já a Seguir. Eu sou o Manuel Reis e tenho algumas notícias antes de ir para o tópico principal deste episódio. Mais à frente também vou ter o Tomás Agostinho para um debate animado sobre o tema. Para já, como referi, algumas notícias não só em relação a este podcast, mas também em relação à vida de uma forma geral. Em relação a este podcast, já está disponível para subscrição no Apple Podcasts e também no Spotify. Para subscreverem, basta irem à homepage do blog, em jaseguir.blogs.sapo.pt, e tem lá links diretamente para o Apple Podcasts e para o Spotify. No Google Podcasts também estará brevemente, mas ainda não está. Ainda tenho de ver, há uma questão técnica que tenho de resolver, que ainda não percebi muito bem qual é, mas que, hey, vou fazer por resolver. Para já, sim, no Apple Podcasts e no Spotify. E se usarem outras aplicações, provavelmente também vai estar lá. Se não estiver, avisem que eu vou ver disso. Mandem mensagem, mandem um comentário, o que vos der mais jeito. Eu vejo disso. Segunda observação. O Podes, o Festival de Podcasts Português, aconteceu este fim de semana em Lisboa. Parabéns aos vencedores, são vencedores de uma forma geral justos, daqueles que eu conheço e que já ouvi, que há para aí um terço dos vencedores, honestamente, e também muitos parabéns aos que foram nomeados. Foi giro estar com alguma malta, falar do assunto, discutir como é que isto funciona, como é que a própria comunidade pode melhorar. Vamos jantar, é isso, vamos fazer jantaradas, mas vamos ver o que é que o Podes nos trará para o ano neste aspecto, e como é que será o crescimento do podcasting em Portugal a partir daqui. Vamos ter um termo de comparação para o ano, certamente. Depois, a terceira informação que eu tenho, já em relação a mim, eu há algumas semanas já estava a fazer isto, fui convidado, creio que já estava a fazer isto, sim. Fui convidado pelo João Bacalhau, que é o locutor das manhãs da RDP Internacional, manhãs considerando o horário português, né, para fazer uma rubrica no programa da manhã, no programa dele, semanal, sobre cultura pop em português, e aceitei, e pronto, é isso. Já começou na semana passada, chama-se Hipopeia, era para ter outros nomes, foram recusados de forma extremamente educada pela RTP, não há problema. Este chama-se Hipopeia, também é um bom nome e também mostra aquilo que vai ser. Não é? Passa todas as quintas-feiras em direto às 10h45 na RDP Internacional, RDP, de difusão, sim, Internacional. São 5h30 em Newark e aí são 9h30, creio, em Sydney. São 9h30, não, são 9h45, mas ponham às 10h30 só para o caso da coisa não ser mesmo às 10h45. Se não podem ouvir em direto, estará pouco depois no RTP Play. E sim, estou muito feliz com isto de ter uma produção na RTP. É uma casa que eu respeito muito e pela qual tenho um carinho enorme. E só estar naqueles corredores, só fazer rádio naquele edifício, já é muito bom. E agora, a partir daqui, espero que seja sempre a subir. Era isto, eram as novidades que tinha, era um resumo destes últimos dias que passaram, e vou ao tópico principal. Dois novos serviços de streaming. Primeiro, Apple TV começou este mês, dia 1 de novembro, para todo o mundo, incluindo Portugal. Lançou-se a 4,99€ por mês, com 7 séries. e com 3 episódios de cada série para que as pessoas pudessem ver. 2 deles de forma absolutamente gratuita, não era preciso ter subscrição para se ver o terceiro, já era preciso inchar pelo serviço. O serviço custa 5€ por mês, mas não custa isso para toda a gente. Quem adquire um novo produto da Apple pode subscrever o serviço de forma gratuita durante 1 ano. Um novo produto, um novo computador, um smartphone, um tablet, um iPad, não é? É a marca dos tablets da Apple. Foram eles que criaram o mercado, na verdade. O que é que eu acho, de uma forma geral, do Apple TV Plus? Olhem, eu tenho um Mac e gostei muito de ver uma inovação tecnológica. Isto é uma picuinhice minha, mas é algo que dá muito jeito, que é legendas no Picture-in-Picture. Quando se faz Picture-in-Picture de vídeos, ter aquela janelinha no canto para ver o vídeo, não costumam aparecer legendas. No caso da aplicação da Apple TV, aparecem legendas. Isso é giro, é um pormenor, mas não é o mais importante. A aplicação é bastante razoável, embora confunda um pouco sobre o que é que faz parte do serviço de subscrição em si e o que é que está à venda ou para aluguer na plataforma da Apple. A Apple mudou com o novo sistema operativo, separou as aplicações todas e agora há uma aplicação para filmes e séries de televisão, outra para podcasts, outra para a música. Quando ligamos o telemóvel ao folder, não é? Quando ligamos o telemóvel ao computador, aparece um ícone no Finder para conseguirmos aceder ao iPhone e sincronizá-lo. E a Apple TV faz parte de uma mudança nesse aspecto, pelo menos no macOS. Não acho que a aplicação seja a mais intuitiva de sempre. É um bocado estranho a Apple TV Plus. Não é Apple. Não é Apple, de uma forma geral. Quando pensamos em Apple, pensamos em produtos com acabamento premium e em que o software e o hardware trabalham bem em conjunto. Coisas em que quem gosta da Apple não se importa de pagar, normalmente, um pouco mais para ter uma experiência de qualidade que lhe vai durar alguns anos. E eu tenho agora um Mac, já tive um Mac antes deste, e esse Mac continua a funcionar 10 anos depois de ter sido comprado, continua a funcionar relativamente bem, se fosse salvo de algumas obras de modernização, talvez melhorasse com um novo disco, RAM, etc., talvez melhorasse. No caso, na experiência em si, não sinto que haja propriamente uma experiência de streaming ou uma experiência de conteúdo razoável. Por exemplo, estou agora, enquanto falo, estou a aceder à página principal do Apple TV, da aplicação. Tenho logo aqui um menu O Que Ver, vejo The Morning Show, See e For All Mankind, logo a abrir. E ao lado tenho, aliás, entre eles tenho o último filme dos Homens de Negro. Por acaso ao meio não está a vir tudo, está assim Homens de Negro, é uma tristeza. Mas quando clico no MIB, no filme, não aparece nada em relação ao serviço de streaming, aparece comprar ou alugar. Não diz que está incluído no serviço. Isso é chato, é um bocado chato não haver uma forma mais explícita de determinar que é um conteúdo, a não ser de um ícone no cantinho a dizer Apple TV Plus. Depois, todas as séries que a Apple TV estreou logo de início, séries originais, são 7 séries originais, se não estou em erro, não, afinal são 8, mas todas estreiam com alguns episódios livres para conseguirmos ver e depois temos de subscrever o serviço. Eu apenas vi 2 destas séries, não há tempo nem cabeça para mais. Vi a mais badalada, obviamente, The Morning Show. Ainda tentei ver se não vi, mas pelo feedback que tenho tido também não vou pegar nessa série. Se é com o Jason Momoa num mundo em que são todos cegos. É essa a premissa base, imaginem o resto. Eu gostei de The Morning Show até um certo ponto. Acho que de vez em quando é muito in your face. A série fala de escândalos Me Too, neste caso abordam um escândalo fictício, em nada, nada igual ao do Matt Lauer, nada, completamente baseado, mas nada igual. Ele não fez entrevistas, o personagem do Steve Carell, o Mitch, não fez entrevistas com outras pessoas abordadas no escândalo Me Too, ou então fez. Pronto, é completamente inspirado, sim, completamente inspirado nessa situação. Mas tem o Steve Carell num papel mais ou menos dramático, temos a Reese Witherspoon também com uma abordagem interessante, também tem a Jennifer Aniston no primeiro seu papel em 15 anos numa série de televisão, para além de muitos outros atores que já são conhecidos, o Billy Kudrow, a Gugu Mbatha-Raw, um dos irmãos do Duplass, nunca sei qual é, mas é um deles. Não é algo que eu não visse noutra plataforma sem ser a Apple. A questão é essa. A questão é que a Apple TV não tem nada, para já, pelo menos nada que eu tenha visto, que se diferencie massivamente de algo que possa estar no Netflix ou numa Amazon ou sei lá, na HBO até. Não há nenhum fator diferenciador para além da série em si. Não há nenhuma linha orientadora de Premium TV como a HBO tinha há uns anos com Sopranos, com Sex and the City, em que a ideia era criar conteúdo premium, conteúdo fora da caixa que não conseguisse passar noutros canais. Só que neste momento a oferta é tanta que é difícil ter esse cunho, criar esse cunho. E estou muito curioso para ver como é que vai ser o futuro da Apple TV. Para já, o que se sabe é que as séries que eles encomendaram, quatro delas já foram renovadas para uma segunda temporada, mesmo com reviews um pouco mais ou menos frouxas. Uma que foi muito elogiada, que eu não consegui ver, foi Dickinson, com a Hailee Steinfeld. E outra que eu vou elogiar e que estou a gostar bastante de ver é For All Mankind, criada por Ronald D. Moore, que foi o produtor executivo do remake de Battlestar Galactica, e que é resumindo a história, é: e se os russos tivessem chegado primeiro à Lua? É isto. É uma série de ficção científica e de história alternativa baseada nessa premissa. E se, em vez de Neil Armstrong, o Alexei Leonov tivesse sido o primeiro homem a pisar a superfície lunar? Essencialmente é isso. O que é que vemos nos primeiros episódios da série? Vemos a NASA e a América em pânico, com, afinal, não somos os maiores do mundo, não conseguimos ganhar a guerra espacial, por isso vamos ter de começar a alterar as coisas, a tentar começar a criar bases lunares, a colocar mulheres no espaço, porque entretanto os russos também metem uma mulher no espaço, na Lua especificamente. Vai ser, ainda só vi os primeiros 4 episódios, também de Morning Show, claro, mas esta aqui está-me a dar muito gozo acompanhar e estou muito curioso para ver qual é que é o desenvolvimento desta história alternativa, destas possibilidades, e se a NASA não tivesse desinvestido logo após ter conquistado a Lua, né? Logo após ter conseguido colocar um homem na Lua e, subsequentemente, ao todo, 12 astronautas americanos na superfície da Lua. Estou muito curioso para ver o que é que vem daqui. Eu gosto muito de história alternativa, especialmente quando é bem explicada, quando é bem consistente, quando não é uma passagem só para criar um cenário, mas depois acabam por não contextualizar todo o cenário que levou a isso. E neste caso, a grande mudança é logo, acontece logo no primeiro episódio da série, e depois acompanhamos. Alguma malta conhecida que está nesta série? Temos o Joel Kinnaman, que fez agora o remake do Robocop. Temos o Colm Feore a fazer de Werner von Braun, um papel extremamente interessante. Temos a Sonya Walker a fazer de Molly Cobb, que vai ter alguma importância a partir do terceiro episódio, e vocês veem facilmente porque, se forem ver a série, eu digo, vão ver For All Mankind, acho que não vão desgostar da série, vão conseguir apreciar, se gostam de ficção científica, se gostam de história alternativa, se gostam de histórias que envolvam o espaço, ponto, vejam For All Mankind, está no Apple TV Plus, mais uma vez, 4,99€ por mês, primeira semana é grátis, etc, etc, etc, etc. A Apple podia-me pagar para dizer isto, mas não me paga. Um outro serviço de streaming que começou dia 12 de novembro, o dia em que eu estou a gravar isto, por acaso, foi o Disney Plus, e eu não posso falar muito sobre o Disney Plus porque não estou num território com Disney Plus. O serviço foi lançado nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda, nos Países Baixos. Vai ser lançado para a semana também noutros territórios, nomeadamente na Austrália. Portugal vai ter de esperar, porque ainda não tem data oficial de lançamento. O mais perto que há é 30 de março, anunciado, 30 ou 31 de março, para os grandes países da Europa e para a Irlanda. Por isso, não sei se vamos ter o serviço, vão confundir-nos com a Espanha e se vão lançar cá o serviço, se vamos ter de esperar mais. O que eu vos posso dizer é que poderei já ter visto o Mandalorian. E fiquei bastante surpreendido com uma coisinha, um pequeno detalhe na cópia a que tive acesso do Mandalorian. Mas para já, duas observações em relação ao serviço. O Disney Plus foi lançado com mais uma nova versão de Star Wars. Sim, mais uma nova versão daquela cena em que o Han devia disparar primeiro e não dispara. E, entretanto, Warner não tem nada a ver com isto. Lucasfilm já disse que foi uma mudança feita antes da compra da Disney pela Lucasfilm. Basicamente adicionaram o querido a falar um pouco mais. E a dizer algo como... estou aqui à procura do termo, mas a dizer algo e, essencialmente, a dispararem quase ao mesmo tempo. É absurdo. Outra mudança que os americanos estão a queixar e que já acontecia cá na Fox Comedy, nas emissões dos episódios de Simpsons na Fox Comedy, é em relação aos Simpsons, em como estão a cortar cortam a imagem, as séries, as temporadas mais antigas foram todas produzidas em 4x3 e em 16x9, cortam o frame, fazem o mesmo que fazem na Fox Comedy. É absurdo, deixem ver as coisas como elas foram feitas. Não é preciso alterarem, não é preciso mudarem grande coisa. Passem as coisas como foram feitas. Não estiquem, não estão a degradar a qualidade da produção ao fazer isso. E espero que a Disney consiga reverter as mudanças e que se aperceba que isto não é um bom caminho para conseguir falar com os fãs mais obcecados com as produções. Eu não teria feito isto, eu teria deixado os episódios como estão, mas hey, custa 6,99€ por mês. Não paguem, simplesmente não subscrevam. Eu não subscreveria se os episódios estivessem assim. Quanto à grande estreia do dia no serviço, sim, há muitas grandes estreias no dia, há muitas coisas no Disney Plus. Há um trailer de 3 horas e 15 minutos só com excertos daquilo que o Disney Plus tem. E tem lá muita coisa da Lizzie McGuire, há lá Gárgulas, há lá as séries de animação do X-Men e do Homem-Aranha. Há uma catrefada de tralha, eu não consegui ver tudo. É muita coisa boa. Bastante coisa má também, filmes que nem lembram ao Arco da Velha e que existiam, como o Country Bears, em que há ursos, que são músicos country, não estou a brincar, isto existe mesmo. É muita coisa, estou curioso para ver quando é que chega cá a Portugal. Entretanto, o Mandalorian estreou. O tal pormenor muito interessante em relação à série é que a cópia que vi tinha legendas em português de Portugal. Vamos deixar passar isso. O que é que achei do episódio? A série é criada por Jon Favreau, o realizador de, não sei, Iron Man, só mais Iron Man 2, essencialmente é isso. Ele fez esta série, é sobre um caçador de recompensas, que não é o Boba Fett, é até de outra espécie. O Boba Fett era um clone, ele não, ele é mesmo um ser humano de outro planeta. E o que é que gostei? Gostei bastante da história, acompanharmos um personagem, mesmo o sentido moral dele, sem spoilers, estou a tentar não ter spoilers. Há um spoiler muito grande e aviso já, vou falar disso no final deste episódio do podcast, portanto, depois da música final, fiquem para ouvir isso. Gostei muito dos visuais, da edição, é Star Wars de uma forma geral. Achei foi que a nível de produção de cenografia a coisa está a ir um bocado para o barato, mas também digo que estou mal habituado. Star Wars sempre me habituou a cenários práticos, a usar CGI quando necessário. E aqui ver alguns hidráulicos das naves espaciais em que aquilo parece muito ser animação de computador, chateia um pouco, mas em termos de história parece-me estar bem contada. O elenco conta com o Pedro Pascal no papel principal, o de Mandalorian, não é um personagem sem grande nome, não é? Para já, só nos escrevem que ele é uma espécie de cowboy espacial, o que não é propriamente nada de novo neste mundo. Temos Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, o Apollo Creed, Carl Weathers, obviamente, e deixem-me destacar Werner Herzog, o realizador, ter um papel formidável neste início. Vão ler uma entrevista que ele deu à Variety sobre este papel. Eu vou colocar o link nas notas do episódio para poderem ver isso. É formidável a forma como ele lidou com este papel. É o Mandalorian, novos episódios todas as sextas, já a partir da próxima sexta, dia 15, no Disney Plus, que ainda não chegou a Portugal, só chega cá em março. Vamos ver o que é que vai trazer. Junta-se agora a mim o Tomás Agostinho. Estava aqui a passear pelo técnico, pela Rádio Zero, e olha, estávamos aqui a conversar há pouco sobre o streaming e sobre o Disney Plus e a Apple TV. E a conversa levou uma lista que ele tem aqui e olha, acabei por convidá-lo para se juntar. Olá, Tomás. Olá, eu na verdade não estava, desculpa, só antes de mais, eu não estava a passear, estava a fazer turismo no técnico. Ah, sim. Que é, agora sabes, agora com o Web Summit, sim. O técnico agora consta nas listas, nos guias turísticos. Ah, é? Ok. Eu, okay. Pronto, estava a ver as duas torres, elas perseguem-me também. Sim, com uma velhota da Yurde, não é? Pronto, mas estávamos aqui a falar há bocado sobre os serviços de streaming que existem, sobretudo sobre a quantidade de conteúdo, quantidade absurda de conteúdo bom que existe, não é verdade? Opa, sim. Estávamos por acaso a falar disso em off. Sim. É inacreditável que em 2019, ou seja, é inacreditável a quantidade de material que há para consumir. Uhum. E mesmo que nós queremos retingir-nos só, por exemplo, a um género, só a ficção científica, ou só a fantasia. Sim, isto começou precisamente porque tu és um ávido consumidor de ficção científica. Exatamente. E vês qualquer coisa de ficção científica que existe. Tenho os parâmetros bastante baixos para a ficção científica. Sim. E mesmo tendo os parâmetros quase no zero, se não no zero, não dá para ver tudo. ou melhor, na verdade, reformulando, porque isto significaria que, se sim, seria, porque eram muitas e era impossível tudo. Mesmo tendo alguns parâmetros de qualidade, uhum, ou de interesse, uhum, é muito difícil ver tudo hoje em dia, porque são milhões de serviços de streaming. Toda a gente hoje é... Sim, há uns anos toda a gente tinha uma startup. Sim. Hoje em dia toda a gente tem um serviço de streaming. Não, mas só em Portugal temos... Eu fiz as contas há pouco tempo, já estaríamos a pagar... creio que 27€ por mês de serviços de streaming. Então é o Netflix, 13€, a modalidade mais popular. O Amazon Prime, que custa 6€ a partir dos, acho que é dos 6 meses seguintes à subscrição, ao início da subscrição. O Apple TV, 5€. HBO, 5€. Fora outros não mainstream que existem. Exato, tens aqueles mais dedicados ao cinema, mas que provavelmente têm série, tens o Filmin, sim, tens o Mubi. Sim, mas já é um valor que, se os pacotes de internet fossem vendidos a preços acessíveis, em que por mais 5€ não pudéssemos pôr televisão por cabo, não é? Que é esse o esquema que fazem, temos de ter ofertas para toda a gente, então, olha, vamos vender isto, mas por mais 5€ as pessoas podem ter TV por cabo, que é para ver se realmente subscrevem. Não, é verdade, é bastante caro. Mesmo operadoras como a Vodafone, que têm já planos em que incluem a subscrição da HBO e da Netflix, em que vem já no pacote de dados e de televisão, continua a ficar caro. Faz-me lembrar um bocadinho também a evolução agora em relação aos canais desportivos. Sim. Tivemos agora o lançamento da Eleven Sports. Exatamente. Agora, há um ano. Há não um é? Ano. Portanto, já não há só um canal de Sport TV ou dois, já são quatro. Que se lançou, quatro, cinco canais. No caso da Eleven, são dois permanentes e seis quando exatamente há jogos da Liga dos Campeões, mas isso tem um valor relativamente baixo, 9€, 10€ por mês, creio. E quase 30€ para a Sport TV, não é? Quase 30€ para a Sport TV, que é um valor completamente absurdo, mas considerando... Mas repara, se quiseres os canais de ver o desporto todo, são logo 40€, uhum, mais coisa menos coisa. Uhum. Queres ser um bocadinho cultural, subscreves a um ou outro canal, a um serviço de streaming, já estamos a falar de cerca de 50€. Por mês só em serviços de, portanto, não um streaming e outros cable access, mas está a ficar um bocadinho incomportável conseguirmos estar a par de tudo. E há bocado estava a falar contigo que estavas a falar da Apple TV e que eu ainda não vi nada da Apple TV por duas razões. Primeiro porque ainda não tive possibilidade de subscrever a isso, e segundo porque lá está, porque existe séries da Amazon para ver. Expanse vai estrear agora. Sim, recuperaram do Sci-Fi. Exatamente, sim, exatamente. Aliás, eu lembro-me de uma conversa que tive com um colega teu do Sci-Fi LX, que era uma conferência de ficção científica, dedicada à ficção científica e à fantasia, mas sobretudo à ficção científica, que acontecia aqui no Técnico, no verão, por acaso. Yeah. E que uma vez estávamos a conversar, creio que a caminho do Técnico, e a conversa foi: ah, então aí The Expanse, acho que foi cancelado. Epá, fogo, o Sci-Fi está sempre a cancelar as coisas que eu vejo. E mesmo assim o Expanse durou mais do que o normal de uma série do Sci-Fi. Por exemplo, o Expanse estreou na altura a par com outra que foi The Child's Odd Hand, e essa foi cancelada logo após uma temporada. Mas há The Expanse na Amazon, temos as novas séries do Star Trek, uma no Netflix, a outra vai estrear na CBS. No CBS All Access, que tem contratos com a Netflix, e no caso do Picard, com a Amazon. Exatamente, mas significa que é mais um serviço de streaming. Sim. Ou seja, porque depois nós estamos a falar aqui, mas Portugal, o CBS All Access Unidos, não cá, mas a realidade americana não me interessa. Mas lá ainda é pior, não é? Lá neste momento estamos a falar em 60, $70 por mês. Exatamente, porque devem ser para uns 20 serviços de streaming à vontade. Importantes neste momento que se considerem são Disney, Apple, HBO, Netflix. Max, que HBO Max, que pode custar $15, depende sempre de alguns condicionantes. Lá está, é giro ver que a HBO lá está no topo do topo da consideração no preço, não é? Mas cá está no patamar mais baixo. Sim. HBO Max, tens o CBS All Access, tens o Hulu também, que é da Disney, tens o Netflix, tens um porradão de serviços, tens a Amazon e depois, também. E depois tens ainda serviços, que, por exemplo, dedicados, por exemplo, só a cinema de género. O Criterion, por exemplo. A Criterion. Aliás, e tens mesmo, por exemplo, dedicado ao terror, dedicado à ficção científica, só serviço de streaming só para isso. Portanto, e depois ainda acrescenta a tua cota mensal, no caso de gostares muito do género. A nossa conversa até veio a propósito da tal entrevista do Werner Herzog, que ele deu após a estreia do Mandalorian, em que ele refere os seus gostos peculiares ou a sua forma de consumir conteúdo, que não vê assim tantos filmes por ano, só tem uma subscrição de um serviço de streaming, que é precisamente o da Criterion. Que não há cá em Portugal já agora. Que não há cá em Portugal, sim. E depois que não vê assim tantos filmes, não conhece o trabalho do Jon Favreau, que é um bocadinho, é preciso viver debaixo de uma pedra, mas hey, parece que o Werner Herzog vive debaixo de uma pedra, e diz que lê e que não vê para aí 2, 3, 4 filmes por ano, nas palavras do próprio, e isto veio a propósito daquilo que ele vê na televisão, que é WrestleMania e Kardashians. Eu não sei se ele estava a trollar o jornalista, se de facto vê, mas também, lá está, era algo que estava a dizer. Eu gostava muito de ver apenas boa televisão, mas muitas vezes também temos de ter lixo, não é? Na verdade, estava em confidência disto e, pronto, também digo também que não tenho problemas, que a maior parte das vezes estou a ouvir isto. Não ouvido por ninguém! Exato. Força! Também se fosse ouvido por alguém, eu não sou ninguém, portanto é irrelevante. Não, que eu acabo por ver mais vezes lixo televisivo, sim, do que aquilo que uma pessoa pode dizer televisão de qualidade. Sim. Por duas razões. Primeiro, é uma questão de conveniência. Fora a ficção científica manhosa, o que é que vês? O que é que eu vejo? Vejo a ficção científica boa. Okay. Sim. E vejo, não, depois de eu sair da ficção científica, não tenho um género propriamente predileto. Preço certo? Sempre. Eu vejo o preço certo. Sim, eu por acaso não vejo há muitos anos, mas de vez em quando vejo para a casa dos meus avós. Ainda acertas no montra final quando vês? Não, acho que eu não tenho essa sensibilidade. Não, eu acho que em criança tinha uma sensibilidade maior para acertar a montra final, ou estar pelo menos mais próximo. Mas eu já disse, quando tiver um apartamento para mobilar, eu quero ir ao preço certo. Está bem, basta levas chouriços. É uma forma bastante eficiente. Ou no teu caso levas doces ovos moles. Ovos moles, é melhor. Mas é uma forma bastante eficiente de mobiliar a casa, ir ao preço certo. É. Passar 4 meses enfiado no supermercado a decorar preços e depois ir ao preço certo. Não é mal de todo. Mas olha, voltando à conversa séria, eu neste momento vejo só dois tipos de formatos televisivos. Sim. Vejo ficção científica, uhum, ok? Ou derivados, fantasia, terror, essas coisas, uhum, bons e maus. Mais maus do que bons, até porque nesta altura eu acho que estão-se a ser produzidos mais maus conteúdos televisivos do que bons, nesses géneros pelo menos, e cenas de comédia, stand-up, vejo muitos. Muitos? Especiais de comédia, não é? Specials, okay. as séries que eles depois fazem. Porquê? E é por isso que eu fico triste com o aparecimento de tanto serviço de streaming, porque antes a Netflix dominava. E tinha os specials todos. E quando eles faziam um special, sabia que era da Netflix. Sim, mas a própria Netflix também contribui para isto, porque o serviço que eles têm é para massas, não é? O conteúdo original é para massas, não é para, não é para combater necessariamente aquilo que a HBO fazia como televisão premium e que também está a deixar progressivamente de fazer, especialmente com o lançamento do HBO Max, mas é, e que nota-se até na HBO Portugal, no catálogo da HBO Portugal. Mas aquilo que a Netflix faz é para massas, é para tudo, é para abordar, para acordar a todos os géneros, é cobrir todas as frentes, cobrir as séries premium, cobrir os filmes ranhosos da Hallmark que cá passam no Fox Life, e fazer algo que tape todas essas frentes. Tem uma latitude grande de conteúdos. E eu acho isso porreiro. E de facto a Netflix teve boas séries, e quando chegou a Portugal logo com House of Cards, fazia a diferença, era uma das grandes séries que passava no momento, olha, uma das séries que eu acompanhei. E ao mesmo tempo também acaba por puxar para si grandes criadores, Scorsese, Ryan Murphy, Shonda Rhimes. Eu nem acredito que vou pôr a Shonda Rhimes no mesmo barco que o Scorsese, mas é verdade. Ou com o Ryan Murphy. Sim, mas é verdade, a questão é que aqui eles estão a fazer acordos de 9 dígitos, de centenas de milhões de dólares, com grandes criadores televisivos, com grandes realizadores, não é? Incluindo os dois criadores de Game of Thrones, não é? Sim. Que largaram agora Star Wars. Mas a HBO também está a fazer o mesmo, atenção. Sim, sim, sim. Estão, por exemplo, ainda estão agora todas. Outra série que eu vejo que não é de género, The Deuce. Sim. Não sei se falar. Sim. É dos criadores do The Wire. É de género, pode-se dizer que é de género. Sim. Okay. É de David Simon, pode-se dizer que é... Pode-se dizer que sim. Sim, HBO. Sim. Eu vou ser sincero, eu acho que a HBO tem conteúdos melhores que a Netflix. Para a Netflix já, tem sim. conteúdos mais diversificados e maior quantidade, mas acho que a qualidade, acho que a HBO está mais bem curada. Concordo contigo, mas também digo para já. Para já, pois. Porque eu, o objetivo sim. é mudar o Richard Plepper, que era o líder da, líder da HBO desde 2012, um dos responsáveis por Sopranos, saiu, corre hoje o rumor de que ele pode estar a negociar com a Apple para... produzir séries para a plataforma. Eles depois trocam um bocadinho de cadeiras, não é? O que vai de encontro àquilo que eu falei anteriormente neste episódio, que é, pode ir de encontro à ideia da Apple ter um serviço de televisão mais premium, mais topo da qualidade, ser a HBO, basicamente. Sim. Que é, vai mais de encontro àquilo que a Apple é no outro lado dos produtos. Dos seus produtos. Eu, por acaso, há tempo estava a ler um artigo sobre o fenómeno do serviço de streaming e a relação do fenómeno do serviço de streaming com a televisão e com o cinema. Uhum. E a análise era uma análise inteligente e a certa altura dizia duas coisas que eu achei relevantes, que é, a primeira é que toda a gente vai começar a ter, todas as grandes produtoras vão começar a ter serviços de streaming. A razão é muito simples. Tal como nos anos 30 e 40... As produtoras controlavam também o sistema de distribuição e depois nos anos 50 sim. entraram as leis, isto na América, sim. as leis antitrust que impediam que a mesma produtora pudesse distribuir o filme. Sim, tinhas Fox Theaters, tinhas Paramount Theaters. Exatamente, o que fazia com que as grandes, as chamadas majors, perdessem controle. Uhum. Eles voltarem ao streaming estão a voltar a instituir um certo modelo desse género que se fazia antes das leis antitrust. Porquê? Sim. Porque eles produzem, distribuem e controlam toda a cadeia. Um controlo é vertical o que a Netflix faz, basicamente. Da exatamente. Sim. E as produtoras começam-se a perceber que isso de facto tem sucesso. Realizadores como Martin Scorsese fazem o Irishman na Netflix, realizadores como Bong Joon-ho fazem o Okja, também para o Netflix. Irishman, que e vai ganhar Cannes. Vamos lembrar, não vai sair no cinema em Portugal. Não vai sair no cinema. Já o Okja, do Bong Joon-ho, que também ganhou Cannes na altura, também não estreou em cinemas. E, portanto, estamos a falar de grandes realizadores, de grandes filmes, que não estão já sem... E eles estão a ter sucesso. Portanto, os produtores começaram-se a perceber que a sala de cinema não é tudo. E, portanto, esse eu acho que é o futuro. Todas as grandes produtoras vão começar a ter... E já começam. A Warner Brothers também já tem um serviço de streaming planeado para estrear... É a HBO Max, é o HBO Max. Pronto, sim. É isso, o HBO Max, exatamente. E, portanto, nós começamos a ver a Disney, já tem... E que, eventualmente, poderá ser adaptado aos outros serviços de streaming que a Warner já tem no mundo, as outras HBOs, HBO Portugal, por exemplo, que já é... Exatamente. Que já faz isso, não é? A HBO Portugal tem séries que não são necessariamente da HBO ou em que a HBO não esteve envolvida. Tem séries da Showtime, por exemplo, exatamente. É a rival nos Estados Unidos. Exato. É muito interessante também ver essa dinâmica. E mesmo empresas que tu não associarias ao streaming, aqui falo da Amazon, não é? Ou da produção de qualquer conteúdo, a Amazon já anda a produzir filmes e séries, já anda a produzir séries com alta qualidade, não é? Eles ficaram muito famosos quando o Transparent. Sim, e com o The Grand Tour também. Exatamente, e varreram vastamente os Emmys na altura. Não varreram. Foi a série que ganhou mais Emmys na altura do que o Transparent. Ganhou melhor série. Não ganhou melhor série. Tenho certeza? Ganhou o Globo de Ouro de melhor ator. Exatamente. E o Emmy de melhor ator para o Jeffrey Tambor, sim. E não, melhor série não? Ganhou, sim, mas ganhou nos Globos de Ouro, ninguém liga aos Globos de Ouro. Não interessa, Manel, sabes, mas sim, mesmo que interessa, percebo, repara, havia outros em competição, percebes? Não era eles, ou seja... Sim, sim, sim. E isso começou a chamar a atenção. Há agora a grande polémica de se os filmes da Netflix e afins podem estar nomeados para os Oscars, podem estar nomeados para Cannes, etc. Desde que compram as regras da Academia, que é sim, estrear... Sim, mas foi levantada uma polémica, sim, não é? Sim, sim. Portanto, está a haver uma mudança. A Amazon tem a série do Senhor dos Anéis planeada, vai ser a série mais cara de sempre, ultrapassando o The Crown. Vou-te dizer o que é que acho. Eu acho que isso vai ser um Marco Polo da Amazon. Talvez. Atenção, Manel, não estou a dizer que não. Estou a dizer que neste momento estamos a falar de empresas com muito, muito, muito dinheiro, okay, que estão também a entrar no jogo. Portanto, já não estamos a falar só das produtoras clássicas de cinema ou de televisão. Já temos Netflix e Amazons que não, eram, que não têm propriamente tradição nisso. Surgiram. A Netflix surge na indústria players. Dos DVDs sim. e a Amazon surge naquilo que nós conhecemos. e tornam-se populares. Portanto, isto, aquela coisa de que toda a gente vai ter um serviço de streaming não está muito longe de ser verdade. Isso constitui um problema, que é público. Como é que fidelizamos um público consistente para cada serviço? A Netflix tem a vantagem de ter sido a primeira a tornar-se famosa, então já tem uma boa base de dados de clientes. Criou a ideia de streaming, exatamente. Criou o binge-watching na prática. Criou a expressão, sim, Netflix and chill, não é? E portanto... Nunca percebi bem o que é que isso significa, mas ok, sim. Digamos que não há o chill é outro. É outra coisa, não é? Ok, pronto. Sempre... É um chill horizontal. Sim, sempre pensei, sempre pensei. Mas, não, ou seja, isto tudo para dizer, a Netflix é o trabalho facilitado porque é mais fácil manter um cliente do que fidelizá-lo. Mas a verdade é que isto tem vindo a mudar. A HBO está com uma adesão muito grande. A Amazon tem uma adesão fácil, uhum, porque nós ao assinarmos a Amazon Prime temos já acesso a essas coisas, e a Amazon Prime traz benefícios muito grandes para quem consome com frequência na Amazon, e eventualmente outras plataformas irão fazer o mesmo, irão arranjar certos benefícios. A Netflix não o precisa de fazer, porque a Netflix, por causa do Prime Video, tornamos-nos um subscritor Prime e temos acesso a regalias na encomenda de produtos. Exato, e temos acesso à música, não é só o streaming de televisão, também é o streaming de música, um equivalente ao Spotify. Sim, mesmo para o Disney Plus, os fãs, os membros do clube oficial da Disney, o D23, tinham acesso privilegiado para a subscrição do Disney, exato, Plus. Mas esta concentração, apesar dos criadores gostarem disso, é muito problemática para os consumidores. É, eu na verdade estava a pensar há uns dias que, quando a Netflix chegou a Portugal, portanto, uhum, eu tenho aqui dado teste-me há bocado, em outubro de 2015, a Netflix veio mudar a maneira como consumimos coisas. Por exemplo, eu lembro que na altura, e não tenho problemas em dizer isto... Veio e não veio, mas força. Não, a mim mudou, porque eu antes da Netflix chegar, eu pirateava muitos uhum, filmes e muitas séries. E não tenho qualquer poder em dizer isso, podem ir lá bater a minha casa à vontade. Acho que toda a gente o faz, em certo, sim, grau. E eu fazia muito. A Netflix chegou e devido a uma certa conveniência, eu passei a fazer muito menos. Porquê? Porque a Netflix estava com uma série quantidade de séries e filmes que eu ficava mais ou menos satisfeito. Então passei, uhum, a fazer menor quantidade de pirataria. Com a introdução deste serviço de streaming todo, torna-se cada vez mais difícil escolher qual é que pagamos. Vamos ser sinceros, não conseguimos pagar os serviços todos. E já existem imensos estudos que revelam que enormidade a quantidade de serviços de streaming até acaba por aumentar a pirataria. Não é? Era isso que eu ia chegar. Agora, com esta quantidade, com estes serviços todos, eu próprio vim-me a voltar à pirataria. Porquê? Porque, de facto, há muito boas séries, uhum, e eu vou-me só reduzir, entre aspas, à ficção científica, porque torna a análise mais concreta. Só na ficção científica há boas séries, mas mesmo boas. Uhum. Atenção, não é aquelas de lixo televisivo. Em todas as plataformas. Amazon, HBO, Netflix. Nessas três, temos ótimas séries. Umas que estão para chegar, outras que já cá estão. Torna-se impossível uma pessoa conseguir pagar os três serviços ou os quatro serviços necessários. E a Apple também, estavas-me a dizer há bocadinho, que já vem e bolsa. Por exemplo, a Foundation do Asimov é para, uhum, a Apple TV. Sim. Deve estar chega em 2020. Torna-se realmente impossível. Mesmo no Disney Plus, temos o Mandalorian hoje. O Disney Plus, também. Mas temos... eu nem falei do Disney Plus porque esse não está cá em Portugal, não é? Sim, sim, sim. Eu falei só daqueles que estão acessíveis em Portugal. Mas vamos contar com isso para 2020, e vai ser também... Só hoje, no dia de lançamento nos Estados Unidos, tens, dos 23 filmes do MCU, tens 16. Não tens três porque são de outras distribuidoras. O Hulk está com a Universal e os dois filmes do Homem-Aranha estão com a Sony, obviamente. Vais ter os filmes da Star Wars? Já tens, tudo, tens lá todos os filmes de Star Wars, incluindo o Star Wars com um novo corte, não é? Exatamente. Tens duas séries da Star Wars, porque tens o Rebels, sim, e o Mandalorian. Sim. E tens tudo o resto que a Disney tem. Então, nós estamos a cingir-nos, uhum, a este lado mais pop e fandom da Disney. Mas tens muita coisa que funcionou muito bem cá em Portugal. Lizzie McGuire, por exemplo. Tens o, sim, tens os filmes do Recreio e a série, não é? Claro, tens, claro, Gárgulas, tens a série do X-Men. Tens muita coisa. Tens muita coisa antiga. E vai chegar uma altura em que as pessoas, os consumidores, vão ter que se perguntar a si mesmos o que é que querem consumir. Uhum. Que tipo de consumo é que querem fazer. E eventualmente os serviços vão-se começar a individualizar. Vão-se começar a focar mais. Eu sou mais isto, aquele é mais aquele, aquele é mais aquele. Vai-se reduzir, acho eu, a horizontalidade do serviço de streaming, porque isso vai tornar-os todos iguais. Eles têm que começar a especializar, acho eu. Isso não funciona para mim. Não funciona para mim, sorry. Eu não vejo algo porque é lançado por... Ok, eu vejo coisas porque são lançadas por marcas específicas de entretenimento, mas essas marcas específicas de entretenimento não se limitam apenas a uma empresa. nem se limitam apenas... Não. E no caso da Disney, não se limitam apenas a um serviço de streaming. Eu não vou... eu vou para o Disney Plus... posso ir para o Disney Plus e muito sinceramente, atrai-me o serviço, mas provavelmente também vou querer o conteúdo que eles vão publicar no Hulu, não é? Se calhar, mas repara... Onde é que vão pôr um Deadpool, tu, não vais, é? Quando vais para a Disney Plus, tu já um certo tipo de conteúdo, já sabes ao que vais. Sim, Marvel, Star Wars e coisas mais... E portanto isso vai chamar um certo tipo de público, um certo público se calhar que quer te cartar a ver um tipo de cinema, um tipo de televisão mais relaxado, mais de sofá. Eu duvido que talvez vejas a Disney Plus a fazer uma série de alta produção, ou seja, de alta produção aqui, sinónimo de um investimento muito grande a nível de tudo, para produzir uma série de alta qualidade, um novo Breaking Bad, imaginemos. Duvido que isso alguma vez saia de uma Disney Plus. Não é o objetivo deles. Eu acho bem que eles estejam concentrados no que querem fazer. Mas isso, no Disney Plus especificamente, não, mas no Hulu, por exemplo. No Hulu, talvez. A questão é, e a distribuição internacional? Nós não temos Hulu em Portugal, isso por exemplo. Isso se calhar nunca terás. Não é? Isso constitui um problema, porque repara... Antes, limita acesso ao conteúdo e promove a pirataria. Pensa, ou seja, não, voltamos ao problema de sempre. Não, porque pensa, porque mesmo assim... Mesmo, por exemplo, as grandes séries de pré-serviço de streaming. Pensamos em Mad Men, pensamos em The Wire, sim. Sopranos, Breaking Bad. Lost, 24, Lost, sim. Todas elas estreavam cá em Portugal. Uhum. Mais tarde ou mais cedo estreavam cá, na televisão. Sim. Nós começamos a ver cada vez mais séries que não vão imperativamente estrear cá. Nem na televisão, porque estreiam cada vez menos na televisão. Ou porque estreiam num serviço de streaming e não vendem a televisão. Exatamente. Ou porque estreiam num serviço de streaming exclusivo e a serviço de streaming não funciona em Portugal. Tu tiveste isso com House of Cards no início... Que estreou... Estreava nos TV Cines. Sim, no TV Séries. Sim, especificamente. Sim, TV Séries, exatamente. E que quando o Netflix começou cá, a única série que não tinha em estreia era House of Cards, porque Orange is the New Black estreou com a plataforma. Sim, sim, sim. Não, acho que foi uma negociação de Timor, mas conseguiram estrear com a plataforma. Foi a segunda série original Orphan Black, acho que também. Netflix. Mas Orphan Black era de fora do Netflix. Sim, mas... Mas era vendido pelo Netflix e tinha sido vendido. E neste caso vai ser... Até que ponto é que vamos ter acesso ao conteúdo? Vão ser anos muito interessantes, não é? Constitui um problema que antes não tínhamos. Sim. Que é engraçado que antes, e tal, só podíamos ver televisão. Tipo, tínhamos que gravar na box. E antes, quando não se gravava na box, não se podia, tinha que se ver em direto. Mas podia-se ver. Sim. Tu agora vais chegar a um ponto em que não vais poder ver sem teres que fazer truques. Sem teres que recorrer a meios ilegais para o fazer. Sim. Ou através dos VPNs, ou através da pirataria, através dos torrents, ou streaming ilegais. O que eu digo sempre é que tu já acabas por fazer isso, até com algumas séries que são distribuídas em plataformas oficiais, mas que são lançadas ou dois dias depois de terem passado nos Estados Unidos, sim. Ou então às vezes o episódio já está em serviços de streaming norte-americanos. E atenção, já me disseram, mas já me deram várias explicações, e uma delas era tecnológica, que é, e demora muito tempo. Nós aqui na Rádio Zero construímos um serviço que faz transcoding de ficheiros automaticamente. E nós conseguimos fazer isso, não é? Os autores fazem upload do ficheiro de áudio para uma plataforma interna e aquilo faz a transformação do ficheiro de acordo com as nossas necessidades em pouco tempo e armazena-o. E nós conseguimos fazer isso com o equipamento que temos aqui na Zero. No caso destas empresas, elas têm muitos mais recursos do que a Rádio Zero e dizem-me que a desculpa é técnica, não dá. Um serviço de streaming também veio dar cabo da divisão que havia entre os sistemas PAL e NTSC, em que a diferença de frame rates também existia. Já não existe esse problema hoje em dia. Existem o Netflix, por exemplo, os vídeos que tem, com legendas em português, os vídeos que tem para todo o mundo, estão a 24 frames por segundo. Portanto, não existe qualquer problema tecnológico neste momento. E foi uma das benesses dos serviços de streaming. Podes pôr o teu conteúdo a ser distribuído mundialmente com um clique. Sim, na prática. Claro, não. Obviamente há muitos benefícios. Para que demora? Para que demora? E para o próprio consumidor, não é? É uma questão muito prática de eu estar numa telemóvel e mandar aquilo para a televisão, não é? Exato. Mesmo sem legendas. Para que demora? Sim, estou a falar especificamente do caso do Last Week Tonight, que não há forma de estar online a uma hora certa todas as semanas, não é? Não é algo que... E esta, por acaso, agora em relação aos conteúdos que eventualmente... Que se justifique, não é? Sim, os conteúdos vão ser furtados. nós já começámos a ver esse privilégio de programa já há muito tempo na televisão portuguesa. Por exemplo, eu lembro-me quando tu conseguias ver qualquer tipo de esporte na RTP2. Uhum. Hoje em dia, para veres qualquer tipo de esporte, tens que correr à Sport TV ou Eleven Sports. É assim, tu antes tinhas um magazine de esporte na RTP2, mas a RTP... Eu lembro de ver corridas de Fórmula 1 na RTP2. Sim, mas isso foi há muitos anos, já a Sport TV recolheu os direitos. Não, eu sei isso, mas estamos a ver esse fenómeno agora em que cada um... Os direitos de Fórmula 1 são caros. Certo. Caros. Não, mas repare, isso vai acontecer agora na mesma, quando cada produtora começar a recolher os direitos das suas séries e dos seus filmes. Por exemplo, Friends vai sair do Netflix. Sim, porque vai para... já está na HBO, sim. Pronto, vai para a HBO. Porquê? Porque, obviamente, estão a recolher... É da Warner, sim. Exatamente. Ao criarem as suas plataformas, começam a recolher as suas coisas. Isso vai provocar, tal como o desaparecimento, a descentralização do desporto da RTP2, vai provocar uma certa desilusão. O consumidor fica sempre a perder. Sim. Eu não acho que ele fique a ganhar. Eu acho que uma descentralização, não. É o oposto. É uma centralização dos É uma dos centralização conteúdos. Dos conteúdos, sim. Na produtora, que... Produz uma descentralização no espectador, não é? Sim. Mas pronto, eu compreendo que isso seja sinais dos tempos, mas fico um bocadinho triste de irmos perder acesso a séries. Não, séries, filmes, eu não, eu não acho que nós iremos perder acesso a séries. Acho é que acho que devia ser uma prioridade, mas isso sou eu como público e como pensante em serviço público e não necessariamente em lucro. Acho que devia ser uma prioridade a disponibilização do conteúdo num formato que fosse fácil de aceder pelo público. Sim, está bem, tinha que ser disponibilizado, não é? Mas essa, mesmo com um serviço de streaming próprio, sim, não é? Sim, eu estou a comentar a realidade enquanto tal e, de facto, por exemplo, o exemplo da Hulu é um bom exemplo. Isso, se eles fizerem agora a grande próxima série do momento, não é? Sim, vai para o nosso Play, como foi Handmaid's Tale. O NOS Play, que está limitado apenas a clientes da NOS. Exatamente. Que também é outro absurdo, cá em Portugal, termos Exato. Esses conteúdos limitados. Brooklyn Nine-Nine também passa lá. É, mas e esse Brooklyn Nine-Nine também passa no Fox Comedy. Sim. Mas, não, Fox Comedy ou TV Séries? Um dos dois, não importa. Sim, no TV Séries. Quer dizer, importa porque no TV um séries, é mais sim. acessível que o outro. No TV Séries. Mas a questão é, mesmo isso do NOS Play, tu podes aceder, te trocas de operadora, sim. ok? Não precisas trocar de país, percebes? Mesmo assim é uma mudança drástica menor sim. do que teres que fazer um truque ilegal para poderes sim. aceder à Hulu, percebes? Sim. Eu sei, eu percebo. Percebes? E eu que consumo, já consumo menos séries do que consumia, mas pronto, mas gosto sempre de expandir os meus conhecimentos, nem que seja nesta área da ficção científica, e de facto existem todas as plataformas. Sei lá, são pá, 20 ou 30 séries interessantes neste momento. Diz-me, vamos fechar isto porque temos de ir embora. Diz-me Exato. Duas séries que estejas ansioso para ver. Ansioso? Sim. Que okay. queiras mesmo que digas, foda-se, eu quero ver isto. Epá, não, acho que não há nenhuma. Assim, com essa força toda que estás a dizer, não há nenhuma. Quer dizer, Rick and Morty. Ok, vai estrear. Ah, já estreou. Não cá. Pois, lá está. Não cá. Lá está. Ok? Lá está. Sim. Rick and Morty, sim. ponto número 1. Eu vou dizer duas que já estão a correr e que eu quero que estreiem muito rapidamente. Rick and Morty e The Expanse. Sim. Essas duas já. Deviam já ter estreado. Sim. Agora, duas que não estrearam de todo e que eu estou... E, portanto, não estou já porque não as conheço. Mas estou ligeiramente... Ainda não viste a estreia de Rick and Morty? Não. Eu tenho Netflix e quero ver cá. Ok. Fazes bem. E quero ver quanto tempo é que demora a chegar Chatei cá. Chatei ao Netflix. Exatamente. Essas duas. Eu já vi e está giro. Está giro. Está muito giro. Ok, está muito giro. Essas duas eu quero que estreiem. Portanto, estreiem as novas temporadas. Coisas que nunca estrearam. O Star Trek Picard. Sim. Estou ligeiramente curioso. Sim. Estou ligeiramente curioso. Atenção, não é uma coisa que eu esteja completamente entusiasmado. Ligeiramente curioso. Achas que vai ser o projeto de reforma do personagem como foi o Logan para o professor, talvez, professor X? Talvez. Não, tentei não especular muito sobre isso. Ou seja, estou curioso. Acho que a série está bem feita, porque conhecendo mais ou menos as pessoas envolvidas e conhecendo os materiais gráficos que vi até agora estão mais ou menos bem feitos. Até essa é uma, Star Trek Picard. A estrear já é no início de 2020. E a outra, na verdade... Na Amazon Prime Video, sim. Exatamente. E a outra é da Netflix. Estou moderadamente curioso, é The Witcher. The Witcher? Porque é supostamente a grande produção da Netflix. É a maior produção que a Netflix alguma vez fez. Maior do que Marco Polo? Uau! É a mais cara de sempre. Uau. Da Netflix. E que eles querem que seja o adversário direto do Game of Thrones. Direto, okay. quer dizer, sucessor neste caso. Estou muito curioso para ver The Crown, que estreia já esta semana, a terceira temporada, sim. com Olivia Colman a fazer de rainha. Elenco completamente diferente. The Witcher. Sim. Bem, olha, Tomás, obrigado. Diz. Acho que vão ser uns anos interessantes observar as mudanças. Já daqui a 5 anos estamos aqui a olhar para trás e já somos todos mega piratas porque houve uma coisa qualquer e toda a gente tem serviço stream e nós não conseguimos fazer mais. Ou não. Ou alguém cria um super serviço que agrega aos outros. E pagas uma taxa para ter acesso a todos. Yeah, isso não vai acontecer. Não, a malta que faz isso normalmente incorre em ilegalidades. Exato, eu sei. Isso é normalmente a malta que faz isso. Mas uma coisa digo. Vai ser uma década, vamos entrar agora numa nova década, muito interessante para a televisão. Isso eu digo. Em produção, em distribuição, tudo, todo o negócio. Sim. Vamos começar a ver algo que nunca vimos antes. Nós vamos daqui a 40 anos olhar para trás e vai haver um ponto de viragem. Há a década de 10 e a década de 20 e para ir em frente para a televisão. Digo, não digo só televisão, eu digo todo o tipo de conteúdo audiovisual. Sim. Televisão, filmes, podcasts. Mas a televisão é particular porque a televisão está a crescer muito e muito rapidamente e acho que nós vamos ver uma série de séries e de formatos narrativos e de riscos e de grafismos que nunca vimos anteriormente. Eu só deixar aqui rapidamente a série The Boys, eu acho que é um ponto de viragem nesta nova tradição que se está a iniciar. Pronto, e com The isto, Boys do Amazon Prime Video. Sim, que é os anti-super-heróis. Sim. Bem, olha, Tomás, muito obrigado por teres aceito. Assim, obrigado agora, por me apanhares aqui na minha viagem de turista. É isto, não tenho muito mais a dizer. Relembro, Epopeia todas as quintas na RDP Internacional às 10h40, 10h45. Liguem às 10h30, vale a pena. E João Bacalhau e a Karina Jorge são pessoas fixes para ouvirem a emissão. Se não ouvirem às 10h45, podem sempre subscrever no RTP Play. Está lá o link para subscrição direta no podcast. Não tenho certeza se já está no Apple Podcast ou no Spotify, mas há de lá aparecer quando a coisa estiver a correr com mais episódios, etc, etc. Podem me seguir no Twitter, em Manuel Reis. Também podem seguir no Facebook, Manuel Reis. Também podem seguir no Instagram, em Eu Sou Manuel Reis. Assim, o username completo é Eu Sou Manuel Reis. Mas, o que é que há mais? Podem subscrever o Já a Seguir no Apple Podcasts e no Spotify ou noutra aplicação de podcasts que usem. Eu gosto do Overcast. Tu gostas do Overcast, não é? Eu adoro o Overcast. Tu adoras o Overcast. Eu gosto muito do Overcast só para iOS, infelizmente. É o que há. Mas já o Castos também é fixe para Android. Certamente devo lá estar. Se não estiver, avisem que eu trato de pôr lá o Já a Seguir. É isto. Por hoje é isto, volto no próximo episódio, que ainda não sei muito bem quando é que é, portanto não me quero comprometer, mas quero que seja mais regular do que o último. Sim, é isto. Tens alguma coisa onde queiras que as pessoas te sigam, Tomás? Pá, na agora, mim, gosto de pessoas a seguirem, sinceramente. Mundos paralelos, não é? Todos os meses. Universos paralelos. Universos paralelos. Universos paralelos. De facto, se quiserem um podcast de cinema, Universos Paralelos. Não, Mundos Paralelos é a série. Está fixe. Mundos tá Paralelos razoável. É a série, sim. Está razoável. Mas nós chegámos cá primeiro. Tá Universos bem. Paralelos, sim. Também podem encontrar nos sítios habituais, não é? Sim, sim, sim. Tudo o que for a ficção científica, eu eventualmente estarei lá. Sim. A música é Quero Ser um Ecrã, dos Baleia, Baleia, Baleia. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Ok, então o asset da Mandalorian, como vimos no final do episódio, é afinal uma criança de 50 anos, sim, mas é uma criança da espécie do Yoda. Ora, a espécie do Yoda nunca foi explicada durante toda a saga, creio. Não me lembro de haver mais ninguém da espécie dele, salvo aquela senhora na nomeação fantasma. Mas, o que é que isto vai trazer? Estou muito expectante para ver onde é que isto vai. Por isso é que não podia dizer nada antes, agora é que digo, porque já viram, estão a ouvir isto, não é? Mas aquela criança, olhar aqueles olhinhos muito grandes, pá, é fofinho. Se vocês não acham que aquilo é fofinho, vocês não têm coração. Aquilo é muito fofo, eu só quero comprar um peluche daquilo. E sim, Star Wars a confirmar que a coisa está feita para vender brinquedos. É sempre assim, sempre foi assim com Star Wars, na verdade. Já fiz as pazes com isso. É vida. Até à próxima.